Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o magnificente. Você já estudou sobre o magnificente? Sim ou não? Nós vamos estudar sobre o magnificente nessa noite. E você e eu sairemos daqui edificados pelo Senhor. Amém? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 11, diz assim: Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Todos. Diga comigo, Tua é, ó Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. A palavra grandeza desse versículo, que aparece em primeiro lugar, Tua é, ó Senhor, a grandeza. É a palavra magnificência. Gedular é a palavra no hebraico, que significa grandeza, atos poderosos, coisas grandes, dignidade, majestade. É um adjetivo, meus irmãos, que expressa muito mais do que um tamanho extraordinário. Designa um tipo ou conjunto de coisas mais largas, expandidas, do que todas as outras do mesmo tipo. A grandeza dos gatos é o tigre. A grandeza dos gatos é o leão. Ele se destaca. É algo mais alto em quantidade ou nível, acima do ordinário, do mediano. É destacado, é mais importante, é o principal, é o chefe. É o expert, é o excelente, é o esplêndido, é o fino, é o proeminente, é o notório, é o real, o grandioso. E a palavra do Senhor diz, Tua, ó Senhor, é a grandeza, pertence a Deus ser o mais importante, o chefe, o excelente, o esplêndido, o fino, o proeminente, o notório, o real, o grandioso, pertence a Ele. Ele é o. Veja comigo no Salmo 104. O salmista também tem esse entendimento. E essa palavra, apesar de ser uma palavra tão comum, grandeza, majestade, talvez uma palavra que já perdeu muito da sua essência, da sua conotação verdadeira, profunda, no nosso português. Mas o salmista vem no Salmo 104, verso 1 e 2, diz assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade. Tu que te cobres de luz, como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. O salmista não tinha acesso aos dicionários que eu tive. O salmista não tinha acesso ao entendimento dos peritos, dos ilustres que compuseram todo o entendimento aí, ou dissertaram sobre o significado dessa palavra, mas ele conhecia a Deus, e quem conhece a Deus não tem jeito, ele conhece a magnificência desse Deus. Magnificentíssimo, que é muito grande. Se grandeza é magnificência, magnificentíssimo é muito grande. E é a palavra no hebraico gadal, que expressa ser largo. Ser largo como um corpo, ser largo como uma mente, um estado ou honra. Orgulhosamente amplo. aquele que excede, que traz acima de tudo, o que é avançado, excelente, crescente, magnífico, promotor, torre, louvável. Magnificentíssimo é aquele que é nobre, grande, augusto, majestoso, digno, exaltado, comandante, famoso, renomado, aclamado, celebrado, distinguido, notado, ilustrado, altamente premiado, elevado, alto, proeminente, honrado, magnífico, glorioso, real, fabuloso, numeroso, excepcional, surpreendente, transcendente, excelente, potente, profundo, direito, sem limites, legal, extensivo, profundo, esplêndido, forte, tremendo. Deus é magnificentíssimo. Deus é magnificentíssimo. Assim como essa palavra, mesmo no português, expressa algo assim grandioso, ela é infinitamente a expressão do que Deus é. Deus é magnificente. Leia comigo em Jeremias. Jeremias capítulo 32, verso 19. Você não precisa preocupar em escrever. Todo esse esboço está à sua disposição no site da igreja. www.projetoadoradores.org.br. Coloquei lá hoje à tarde para que você tenha esse acesso. Jeremias 32, 19. Grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas obras. Grande em conselho e poderoso em obras. Diga comigo, poderoso em obras. O verso 20 diz: puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, qual tu tens neste dia. Jeremias, o profeta, está em plena coerência da manifestação do Espírito Santo, revelando mais uma vez que ele é grande, magnificente, é poderoso, é majestoso. Mas Jeremias amplia um pouquinho mais nosso entendimento dessa palavra, porque ele associa ser toda esta grandeza com agir, atuar, fazer algo que expressa esta grandeza. Quem é magnificente, quem é majestoso, grandioso, opera coisas grandes. O Senhor é poderoso em obras para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Deus, porque é magnificente, ele opera com poder e graça para realizar coisas grandes em favor de outras pessoas. Não em favor de si mesmo, não em benefício de si mesmo, mas essa é a característica do magnificente. Ele se destaca do que é bom, ele se destaca até do que é excelente na nossa dimensão, ele se destaca do que é virtuoso nessa terra, porque tudo que ele é, e já lemos aqui, é limitado demais o que lemos, mas tudo que ele é, e é expresso nessa palavra magnificentíssimo, ele é executando algo para nós. E não é só para nós homens, é para os animais, para as plantas, para os rios, para os mares, para as estrelas, para os planetas, para as galáxias. Deus opera nessa dimensão porque ele é magnificentíssimo. E Jeremias mostra que esta característica divina está associado a fazer alguma coisa sobrenatural, grande, poderosa. O impressionante, irmãos, é que em um dos dicionários da língua inglesa que eu fui estudar sobre magnífico, buscando alguma coisa mais profunda, mais ampla, nós encontramos: disse do reitor de universidade. E é interessante que nesses dias nós tivemos uma história muito séria com um reitor da Universidade de Brasília. A palavra magnificente diz respeito à reitoria. E eu nunca soube disso, eu nunca tinha estudado reitoria, não, reitoria. A gente sabe que a reitoria é aquele órgão que faz alguma coisa lá para a faculdade. Mas a gente não sabe direito o que, que é. Ah, pega esse documento lá na reitoria. Ah, pega o reitor da... Tudo bem, mas nós não sabemos exatamente o que, que é um reitor de universidade. E um dos dicionários diz que magnífico, magnificente, magnificência diz respeito a características e virtudes de um reitor de universidade. Eu não estou nem um pouquinho interessado em acusar aquele senhor que deve ter a sua experiência. Ele deve estar impactado de alguma forma com tudo que está acontecendo com ele. Ele não poderia nunca ser exatamente o homem que gasta 500 mil beneficiando a ele mesmo enquanto toda a universidade precisa desse dinheiro. Ele é a expressão contrária da magnificência. Está num lugar que é para ser magnificente. Como assim? Ele tem que ser excelente, a ponto de produzir excelência que beneficia a todos os alunos, a todos os professores, a sociedade. Essa é a função da reitoria. Conduzir, dirigir, gerenciar todas as coisas daquela universidade ou daquela faculdade para que todos que buscam algo ali recebam em abundância e cresçam e prosperem. Então Deus é um reitor. Deus é o reitor desta terra. Deus é o reitor desta universidade, da terra, do universo. Porque ele trabalha com excelência infinita para gerar tudo o que é necessário de bom a fim de que todos cresçam em abundância.